boa noite, sintoniza a Radar. Difusão tem a sintonia 97.8 MHz, emissão online www.radarlisboa.fm e no blog blogradar.blogspot.com. Tudo se consulta sobre esta rádio, inclusivamente os pormenores da shortlist dos melhores álbuns de 2008. Na Radar de segunda a sexta-feira, entre as 23 e 1 da manhã, Viriato 25, a nova Toca do Lobo. I'm Boas noites e boas-vindas do Viriato 25, Noite Dentro na Radar, edição terça para quarta-feira, à beirinha da noite de consoada. Clássicos inesquecíveis de Neil Young, ouvimos Old Man plus Wailing Janis, Katy Lang com After the Gold Rush, The Wood, aliás, The Big Good Tanias. For the Time Styles, Katy Lang in the Volta com Helpless. Who tossed $10 at the door? 25, a nova Toca do Lobo em plena radar. Noite, terça para quarta-feira, clássicos de Neil Young, After the Gold Rush, Old Man, For the Turnstiles e até este Helpless, de volta a Katie Lang. São títulos, os dois de Katie Lang, incluídos no álbum Hymns from, aliás, Hymns of the 49th Parallel, uma edição Nonesuch. De Viriato 25, dedicado a clássicos de Neil Young, com esta prestação dos Dream Syndicate para Cinnamon Girl. Viriato 25, noite dentro do radar. Girl. I dream of pictures I write in the Tira-linhas. Uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. Tira-linhas com Ana Cristina Ferrão é mais daqui a pouco na edição desta noite de Viriato 25 em pleno radar. É habitual acontecer por volta das 23h30. It's not really about nothing, you know. That's exactly what it's about. Kind of nothing. As colheres de blues acontecem, como vai acontecer hoje à noite, às 23h45, também para as soltas de Viriato 25, a Triple S C6 do álbum Started Out With Nothing and Still Got Most of It Left. Álbum de 2008, Just As Kids, James McMurtry. É o som da noite, Viriato 25, na Radar. Got an idea, tell you what let's do. Go out to that place on the Turtle Bayou. But maybe get lucky, maybe get shot. couldn't be half the trouble I got. Turtle by you, turn around. Turtle by you, turn around. Just another night where the missus and me sitting on the couch watching court TV. Let me tell you, son, it can sure get real if you ever get to thinking it's a done deal. Turtle by you, turn around and get your big feet up off the ground. Turtle by you, turn around. Well, that's a good time. Pontinha da antena radar 97.8 MHz, isto para efeitos de radiodifusão. James McMurtry nos minutos que antecedem o Tirolinhas de Ana Cristina Ferrão, do álbum Just Us Kids. Bio Tortoise e God Bless America. Undercoming Mercy Me. Wise men in an SUV. Corporate logo on the side. Air conditioned quiet ride. Fried grease. That thing don't run on love.

parece-me estável. E se decidirmos deixar de passar, isso não é nada fácil, porque há imensa coisa que tem de se destemporar para se deixar de passar. Deixar de crescer, deixar de conhecer, deixar de questionar, deixar de amoar, deixar de teimar, deixar de hesitar, deixar de duvidar, deixar de repetir, deixar de parar, deixar de esperar. Esperar não é nada fácil. É como passar, como se não passasse nada. É como uma pausa numa música, um intervalo quando tudo o resto continua, como se nós atrasássemos e acontecêssemos sem nós, como se nos desligássemos. É como dormir. Umas vezes espera-se porque se quer, outras é sem querer. Mas mesmo que ninguém fale ou se lembre disso, mesmo quando se fazem outras coisas, muitas vezes esperamos. E esperar é como acontecer. Umas vezes faz pena, outras não. Outras nem se dá por isso e só muito mais tarde é que percebemos que esperamos. E quando não se sabe o que se passou entre as duas coisas que aconteceram, pergunta-se, esperei ou aconteci? Tira Linhas apresenta texto e ilustrações de Patrícia Portela, uma edição da Editorial Caminho, de setembro de 2007, O Campo da Palavra. Odília, ou a História das Musas Confusas, do Cérebro, de Patrícia Portela. Fleet Foxes faz parte da shortlist da Radar para os álbuns melhores de 2008, Sunnit Rises. Certamente o álbum das bocas escancaradas de surpresa Fleet Foxes, por aqui dois temas nas soltas, Viriado 25, Sunnit Rises e White Winter Hymnal. Magnetic Fields, California Girls. Oh, melhor festival de rock está de volta. 15º Super Bock Super Rock. Depeche Mode. 11 de julho, Estádio do Bessa 21. Preço especial até 1 de janeiro. Edição que liga às noites de terça para quarta-feira. É tempo de colher de blues por aqui em Viriato 25, quando faltam os escassos 13 minutos para a meia-noite. Desta vez um nacional na colher de blues, Sam Malone, do álbum Dead Sailor, uma recente edição da Raging Planet. Viriato 25, colher de blues, é a nossa escolha. Alright, alright. É a nossa escolha para a companhia nesta semana de colher de blues, Sam Malone, o álbum do genérico Dead Sailor, hoje os títulos Death Proof, Demons, Sam Malone, álbum do genérico Dead Sailor, uma edição nacional de Raging Planet. Change everything I am. I will start by changing the way I feel about myself. Sleepless nights, I was lost with eyes wide open, close to the edge. Hope I won't lose my head. Same pair of jeans for almost a week now. Old and dirty like these nightmares. Nightmares I slept with. Hey, stay home, man, since the day I came to life. Try to make a monster out of me. Took away all my pride. With struggles and ship shots, I faced it all alone. Through pain and tears, man, I held strong. Guess I ain't doing so bad. But it's hard to walk straight once you're on a rubber band. Oh, if I could change. Oh, I. Radar. A alternativa. Oh, shit. Viriato 25 de noite, dentro a liação das noites, terça para quarta-feira, Las Vegas, para nos levar de boleia até à meia-noite de hoje, foi Geraldine. Fica ainda um pouquinho, não cabe tudo, de It's My Own Cheating Heart That Makes Me Cry. Las Vegas. Stop the clock, fashion is my thing. My attitude is always higher than me and mine. Oh, I'm so clever, I'm so clever, I'm so clever. Until my paranoia kicks in, then I'll accuse her of doing all the worst things I do best. It's funny how me fucking it's got me in this fucking mess. Almada, Lisboa, Cascais, Radar 97.8. Radar é meia-noite. A banda pop mais importante dos últimos 15 anos, ao vivo no Pavilhão Atlântico. Oasis, 15 de Fevereiro. Dig Out Your Soul, o melhor álbum desde What's the Story, Morning Glory, em concerto. Oasis, ao vivo, 15 de Fevereiro, Pavilhão Atlântico. Bilhetes à venda nos locais habituais. Apoio Radar. Radar. A família Gallagher agradece a vossa comparência. Sons que indicam cada uma das horas de Viriato 25 por aqui na Radar. A família Radar agradece a vossa comparência auditiva. 23, 1 da manhã, segunda à sexta, o que dá também um terça a sábado para Viriato 25, a nova Toca do Lobo na Radar. This time inaugurar a segunda hora de Viriato 25 Noite dentro na Radar foram os temas Deepwater e Machine Gun para Third dos Portishead, naturalmente shortlisted na lista dos mais de 2008 da Radar. E eles vêm aí na bagagem álbum novo Dig Out Your Soul Oasis. Come get me up

Feriado 25 de noite dentro na Radar Noite, que aliás emissão que liga às noites de terça à quarta-feira, noite de Consoada 2008. Boomerang, mais daqui a pouco, daqui a uns escassos 6, 7 minutos. Merry Christmas. Em Viriato 25, antes de chegarmos ao tempo de Boomerang, o que é que temos por aqui? Já passou Beach House, Darling. Foi uma inscrição recente nos New Cuts, School of Seven Bells. I Manda Know These Guys.

Eis um tópico problemático. Clap Your Hands, Say Yeah, e o álbum Some Loud Thunder. A ver se nos vamos com o próximo, se não, desiste-se. Este roda, Clap Your Hands, Say Yeah, Some Loud Thunder. Álbum de família desta semana, Amália Rodrigues desafiou e mudou para sempre o género centenário do fado. Ao convidar artistas eruditos para ajudar na composição, a diva portuguesa alterou as regras e é por isso que o álbum de 1962, Asas Fechadas, também conhecido como Busto, marca para muitos o antes e o depois do fado moderno. Amália Rodrigues, esta semana, na Radar. Álbum de família com Tiago Castro é hoje, já quarta-feira, às 14, que passa inteiro o Asas Fechadas de Amália Rodrigues, onde estão clássicos como O Povo, Clavas no Rio, Vagamundo, Aves Aguerrentas, Abandono, Madrugada da Alfama e Maria Lisboa, além de Estranha Forma de Vida. Falhou-nos o boomerang com os Clap Your Hands, Say Yeah, defeito do CD caseiro. As nossas desculpas. Há ainda uma rubrica a cumprir. Mais daqui a pouco, na ponta da língua, John Metcalfe. Thank you. off nas soltas. Ponto final, meia hora final de Viriado 25. A noite que une terça à quarta-feira. Hoje é 24, one day to go. Segundo o calendário do Advento, nos vem dizendo desde 1 de dezembro. The Shock of Recognition, John Metcalf. Praticamente 14 minutos para a 1 da manhã, à altura em que encerramos a loja, mas ela abre mesmo assim em noite de Natal ou em noite de Consoada, amanhã por aqui na Radar, à Viriado 25, em direto de John Metcalf para uma edição curiosa de que misturas dois temas apenas para The Prodigy. We'll be right back.

da 1 da manhã, é viriado 25 de noite, dentro na radar. O regime é habitual, segunda a sexta, também terça a sábado, 23, 1 da manhã. Na ponta da língua esta semana, a companhia de Barry Adamson, com os certos do álbum Stranger on the Sofa, que nos vai acompanhar até chegarmos mesmo ao PPP da 1 da manhã. Merry Christmas, entretanto. A Radar vai ser a única rádio com emissão direta, humanamente controlada, na noite de Natal, na noite de Consoada. Passe palavra e não perca um sonzinho que seja. Tchau. Até amanhã. Lost in a world where our feelings cease. Nobody sees, 'cause they can't find the keys. Now is it a dream or are we thinking about the iron vacation with the lights popping out? Office of Bentley. Office of Bentley. Natural adherence to the ways of the strange. Now is it an undertaking this we see? 'Cause nobody's lived here since 73. Office of Bentley. Office of Bentley. Almada, Lisboa, Oeiras. Radar 97.8. Radar.